essa graça e tem pena de mim. Que não me ama, que o nosso caso já chegou ao fim. Ainda não, né? E o telefone não atende mais. E pra você agora tanto faz. Se é verdade que você não quer, responda se puder. Quem é? E diz que está sozinha. Quem é que nos meus braços fala que é só minha? E chora de emoção na hora do prazer. O que será que você não assume? Que eu sou seu homem. O que o tempo todo fala no meu nome? Confessa que você não sabe me esquecer. Tem nada a ver. Você é quem está fugindo da verdade. Parece que tem medo da felicidade. Você diz que não, seu corpo diz que sim. Tem nada a ver. A boca que me beija, a mão que me apedreja. Se deita em minha cama, depois me difama. Diz que não me quer, mas vive atrás de mim. Já cansei de avisar pro meu coração, pra ele tomar cuidado com essa paixão. Amor quando é demais é um campo minado. Se explodir um adeus, coração sai machucado. O amor é bonito, é gostoso, mas é perigoso. Tem que saber amar. Ficar sem amor não consigo. Sei que é um perigo, posso me machucar. E vai com calma, coração. O amor é lindo e gostoso, mas é perigoso. Se cuida, coração. O amor é lindo e gostoso, mas é perigoso. Se cuida, coração. Coração apaixonado, só quer amor, não tem medo de nada. Não sabe o que é certo, não sabe o que é errado. Só quer amor, coração apaixonado. Coração apaixonado, só quer amor, não tem medo de nada. Não sabe o que é certo, não sabe o que é errado. Só quer amor, coração apaixonado.